Vem via Juliette 05, portão. Juliette para o 05, 92. 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 25, 33, 25, recebo, bom dia. 58, meu galera. 4861, não confia em chamar de pouso em Guanabi? 1245. 1245. 1245, center. Chame centro Recife, 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8. 128. Bom dia. Autorizar a continuar a subida para o nível 160 sem restrições da carta. Canem 6250, acione identificação, desça via chegada a margem para 2000 pés, QNH no 014. 2014, na margem, acione 6250. 25221, não liberada a restrição da carta. Gente, liberada a restrição, vai subir para o 160. Não, foi o no que chamou. 3859, agora para o ataque, corrigindo. Ataque para o ataque, 3859. 3859, pode prosseguir, Juliette Alfa, onde espera 186, 1014, um bom viagem. Juliette Alfa, 186, 1014, para 3859. Vitor Juliette, prossiga de retorno a Salvador, corredor Vera Cruz após Interlagos. Para o táxi, o Xandé 6311, meu beijo 132, autonomia de 4 horas, alterando o galhão. Táxi autorizado, direito, ponto de espera 18.6, 1014, vai seguir a aeronave da TAM e está passando a sua retaguarda. Ok, segue o TAM, táxi está aqui pela Índia, 18.6, ponto de espera, obrigado. Salvador, bom dia, 3259, pronto, 090. Sam 3259, bom dia, a linha decola 10, vento 120 graus, 10 nós. A linha decola 10, Sam 3259. Controle da Sinair 6250. Controle da Sinair 6250. Atualizado, ele desceu para 2000 e informe no localizador. Duna 2000 e informa no localizador, grato 6250. Caner 6311, ponto espera pronto. Três no bom dia, ali mantém 10. Ali mantém 6311. Sam 3859, decolou ao 50, controle 19, decima 8. 19859, bom dia. Controle Salvador, Sam 3859. 359, bom dia, contato radar, subiu para o 360 na Pro de Leda. 360, voa Leda, 59. Sam 6311, no vento 130 graus, 10 nós, livre da colagem 10. Livre da colagem 10, Sam 6311. Xanamé 3111, sobe para o 360, vigilância radar. Vindo 360, está cruzando à direita, agora pode voar direto da El, senhor? Oi, Dael. Oi, Dael. Trip 5221, chama Centro Recife, 1251, altero 288. 251, 1288, obrigado, até daqui a pouco. Mais. Juliette, roda, forte na rotatória. É, forte na rotatória, porque é o piloto. Trip 54 no 4, sua identificação. Voe pro Odmar e chame da descida. Correndo na posição? Mari. Vamos pro Odmar e repassar a descida 54 no 4. Vitor Juliette, chame torre no noite, decimal meia. No noite, decimal meia, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Comandante, queira confirmar o procedimento dele para o 354 no 4? O senhor copiou a informação aqui? Ah, perdão, senhor. Estabilizou o localizador de troca 10, o chamamento 250. Chamamento 250, complete final, chame torre no noite, meia. Boa noite, mãe. Obrigado. Até daqui a pouco. Até mais. Salvador, bom dia. O Xanero 62 50 estabilizado e ele é 130 visual. O Xanero 6250, bom dia. Continue a aproximação, reporte externo. Reportar externo, 6250. Internado 13325. 125, 1325, 3259, obrigado. Até mais. Externo 6250. Livre para o Luciano, vento 130 graus, 10, nós confiamos apenas o trem. Baixou e travou. Gente. Gonçalo. Prossiga no 317. Chame centro, Recife 125 decimal 1, alterno 33 decimal 25. 125 1, 33 25, 639, obrigado. Parecida 3414 no 4. Y414 dessa via para 2000 pés, o QNH no 0 no 4. 2000 pés no 0 no 4. Paulo Salvador, bom dia, Xanel 6320, livrando a pista na pista, por favor. Xanel 6320, reporte antes da Juliette. Reportamento da Juliette, na 2.0. Isso, 414 autorizado final, ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final, ILS X-Ray 1-0, reportará estabilizado, 514. Alfa Juliette para o portão 02, o 6252. Alfa Juliette para o 02, para decisão. Muito Juliette, solo 04, back track autorizado, também pista livre. Salvador, 93, bom dia, o ajuste no 014, só um instante, acoplo agora. Yep. No curso localizador 35414. 35414, chame Torre, Salvador em 198, decimal 6. 86, obrigado. Salvador, bom dia, 35414. Bom dia, Trip, quanto sua aproximação, repórter externo? Tá não. 983, seria, se ele permite, senhor? Israel. Guarulhos 360 para o 5850, 190, curva direita, pega Israel, lei da FBTS. Controle 59.8, transponda 5570. Passou externo, bastante travado, trip 5414. Autorizado pouso no zero, vento no 3 graus, 10, nós trip. Autorizado pouso. 50, pistão no zero, curva direita, saída da El, Lida Videv, controle 19.8, transponda 5570. Ok, 30.0, para Guarulhos, 0, da El, Lida, fala da El, Lida Videv, fala da El, controle 19.8, eu transponda 5570, chame em pronto, botão 5. Prossiga, bom dia. Negativo.